regressar é reunir dois lados. A dor do dia de partir com seus fios enredados na alegria de sentir. Seu belo noivo é o amanhã. Eu voltei pra juntar pedaços de tanta coisa que passei. Da infância abriu-se o lar. Sou peixe e sou meu próprio pescador. Saudade, a felicidade pra...